tá curtindo o som do liberal. E agora chega pra galera aqui no Espaço da Saudade, aqui no Paulo Cunha, o nosso Dentro. E como sempre, com o maestro da saudade, mas a gente chega diferente hoje. E te bora, Bacalena! Atenção, passageiros do voo retrô. Embarque rumo à viagem no tempo com o Príncipe Negro Retrô. Bora botar essa galera pra dançar, Embarcadena! Príncipe Negro. Não me deixe jamais. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Príncipe Negro. É tudo pra mim. Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo. Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo. Príncipe, príncipe. Não, não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo demais. É tudo pra mim, é meu único amor. Você queria. Para as mãos da saudade. Vamos lá. Som no retrô. Não, não me deixe jamais. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Te quero, te amo demais, é tudo pra mim. É tudo pra mim. Tá dentro. É tudo pra mim. Agora é retrô. DJ Rebelde. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano. Olha o americano, hoje vem pra Bacarena. Fala, americano. Seu cabelo loiro, pele de seda. 1, 2, 3, 4. Como foi gostoso eu te encontrar. Olha o gringo aí. O clube da cena das tecnomarcantes. Beijo na área aqui em Bacarena. Beijo na amiga Leia, a Dani, minha vida inteira, Sebastiana, quero te aqui. Para a formigão da Mega Gente, o Beto e Vezerzinho Digital em Nova York. I like. de Júnior Mendes, o Marzo Fera, tá na hora. Me dá só um toque, que eu vou morar consigo em Nova York. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Ai, ai, ai. Seu cabelo loiro, pele de seda. Gostoso eu te encontrar. Olha o gringo! Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, Luiz, amigo Luiz, a Charlene, o Lula também, da gente, o Cleison. Minha vida inteira. Toda a galera do Rio Araúaia. Só quem da gente no Pedrão. Deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em terra. Lá vem meu barco. Sempre deixa saudade em alguém. Em cada cais ancorado, deixa o teu nome gravado. Deixa eu saudade é maior. Te amo em pensamento. Príncipe Negro. Quando a tristeza me dói e quando bate a lembrança, peito de ferro corrói. Deixa eu entrar nesse teu mar. Deixa eu entrar, vou navegar. Príncipe Negro. Pará inteiro agora é Retro. E a gente chega em Margarina. Nosso amor é um barco sem velas, a deriva no mar. Arô, mano, a onda agora é Retro. Terra sempre deixa saudade em alguém. Em cada cais ancorado, deixa o teu nome gravado. Deixa eu entrar, Príncipe Negro. Grande amigo Preto, olha lá da sua esposa com a gente aí, Preto. Brisa da noite me cai. Já que não agindo, Retro. Quando a saudade é maior. Bora. Te amo em pensamentos, quando a tristeza me dói. E quando bate... É beijo, adeus, mano, já chega aí, Gil, Cid e Aço. Ferro, porra. Vamos juntos. Deixa eu entrar. Você de novo com essa história de... A onda agora é Retro. Procurado, querendo me conquistar. Não vou marcar, não. Eu não vou dar bobeira como da primeira vez. Olha a rasteira. Você passou a rasteira, não foi justo o que você me fez. Hoje eu cansei, não quero mais. Amor, amor, vê se você me deixa em paz. Goodbye, amor. Amigo Junho. Hoje eu cansei, não. Fala, Juninho. Amor, amor. Olha meu parceiro Majibu com a gente. Mas, fala, Majibu. Então adeus, tchau, até logo, baby. Goodbye, amor. Goodbye, amor. Isso é Retro. Príncipe Negro. Lá vem você de novo com essa história de me amar. Tanto papo furado, querendo me conquistar. E Gemael! Eu não vou dar na área do Bahia. Como da primeira vez. Olha a rasteira, hein? Você passou a rasteira. Não foi justo que você me fez. DJ Rebelde. Hoje eu pensei, não quero mais. Amor, amor. Vê se você me deixa em paz. Amor, amor. Então adeus, tchau, até logo, baby. Goodbye, amor. Hoje eu cansei, não quero mais. Amor, amor. Vê se você me deixa em paz. Amor, amor. Então adeus, tchau, até logo, baby. Goodbye, amor. De todas as meninas que eu vi neste lugar, foi justo por você me apaixonar. Só as princesas, hein? Princesa de tesão, mas eu já conquistei o seu coração. Você chegou na festa e eu parei lá com você. Meus olhos te olhavam e você pôde entender. Então veio dançando e se aproximou de mim. Mal pude acreditar que a gente estava afim. Você subiu no palco pra dançar e... Também representando hoje os nossos motoqueiros da saudade. Vem no Jamim consigo também. Sua esposa Luana. Está na área! Os motoqueiros e seguidores do Retrô. Você conquistou meu coração. Rainha, princesa, bênção. Você conquistou meu coração. Padrão Iel, o rei do peixe aqui da beira, alô Iel. Tamo junto, garoto. De todas as meninas que eu vi neste lugar, foi justo por você e fui me apaixonar. Me chamo de rainha, de princesa, de tesão, mas eu já conquistei o seu coração. Você chegou na festa e eu parei lá com você. Meus olhos te olhavam e você pôde entender. Então veio dançando e se aproximou de mim. Mal pude acreditar que a gente estava bem. Você subiu no palco pra dançar. Ei, Ricardo Show, aqui é a Vampira, bebê. É você que é o pretinho da saudade, é? Olha, eu já quero teu corpo, hein, gato. Outro não cantava, é pra o que diz assim. Ricardo Show, os quatro cantos do estado agora. Você conquistou meu coração. Rainha, princesa, tesão. Você conquistou meu coração. Príncipe Negro Retrô, meu irmão. É muita onda, Margarina! É o Retrô! Bem, eu quero só você curtindo o som do Tremendão. Príncipe Negro. Só vou dançar com meu amor pra conquistar seu coração. Príncipe Negro. Bem, eu quero só você curtindo o som do Tremendão. Só vou dançar com meu amor pra conquistar seu coração. E aí, maestro? Ouça essa canção, que agora vai tocar. Vou viajar no som do Tremendão do Pirambá. Rebelde toca na com emoção, fazendo a alegria do povão. Porque eu tô finando. Vem com a gente, é Dona Eduarda. Melhor som do. Saque no ladinho, no Retrô, Dona Eduarda, vem com a vontade. É um show de som. É um show de som. É o Tremendão do Pirambá. Para a gente se amar. Vou dançar o brega e suar pra valer. Mas agarradinho só danço com você. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para a gente se amar. Vou dançar o brega e suar pra valer. DJ Elcio Rebelde. O DJ vai tocar muito brega pra gente dançar. Príncipe Negro. Nessa festa o que me interessa é com você ficar. Não precisa você vir me chamar, porque se eu quero curtir e dançar, vou pra festa do Príncipe Negro. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Amor, a qualquer hora você pode ligar, contanto que seja pra me convidar. É o sono do coração, fala pra mim aí! Príncipe Negro. Então vem amor, é no Príncipe Negro que eu vou. Estou. Vem embora, Margarina! Lindo amor, é no Príncipe Negro que eu vou. Príncipe Negro Retrô. Então vem amor, é no Príncipe Negro que eu vou. Estou indo amor, é no Príncipe Negro que eu vou. Meus amigos Brasil Maradada, minha gente, meu parceiro Mocotó do Bob, vamos aqui no lado do Retrô, obrigado. Príncipe Negro. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. E o maestro? Eu sou que tô. Eu vim aqui só pra... E Diego, Roger Mixi. Ó, meu amor. E as suas primeiras damas da gente, Melo Jabaitetuba, no Uno Retrô na área. Eu sou que tô. Obrigado, galera. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Não dá. Eu quero dançar com você. Dá uma chance! Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Pra te ver, ó, meu amor, eu tô ligado em você. E aí, Majibu? Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Bora, ferro! Amor, tá na área, bora, ferro! Tô ligado em você. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Cara aqui sozinho. Os nossos motoqueiros aqui rompendo fronteiras. Aqui no Lajinho, no Retrô. Quero dançar com você. E aí, Branca? Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Não para, não para, não para, não para, não para, não para. A onda agora é Retrô. Parceiro Oscar da Mega Gente, o nosso futuro vereador, aqui de Margarina, Oscar! Prepara aí a tambioca, garoto! Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui em Belém do Pará. Mas já pensei. Chamar a atenção aí das patrões e os patrões pra vir pra cá pra frente. Também, principalmente, a patroa Luana, que tá no beijo hoje, né, Jesus? Também o Tacacá. Alô, Luana, parabéns! Aqui tem emoção, pois vem meu pra cá que aqui tem emoção! Quer te trazer pra cá. Pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Príncipe Negro. Ivan Júnior. Gente, alô, Juninho! Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui em Belém do Pará. Mas já pensei. O nosso casal preto e anel aqui no Lajinho do Redrô. E tem pago no tu. Tá na área! também o tacacá. Bora, Gerson Mix! Aqui tem emoção. E a dona nega, gente. Tamo junto. Quer te trazer pra cá, pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Aqui tem emoção, pois o meu coração eu só quero amar, me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero, amor com seus mistérios. Vai no caqueado, no gigado, porque te amo. Vai no caqueado, no gigado, vem que eu te quero. O meu amor é você. Eu parceiro cabeludo, o rei da pipoca. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Príncipe Negro. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar junto. Eu quero estar nas noites de lua, sentindo o calor do seu corpo. Quero me afogar de prazer contigo. Príncipe Negro. Príncipe Negro Retro é a nova sensação do momento. A um Príncipe Negro. Porque te amo, bem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. Vai descendo! Eu só quero amar junto. Eu quero estar nas noites de lua, sentindo o calor do seu corpo. Quero me afogar de prazer contigo. Saudade. Príncipe Negro. Baby, baby, a gente terminou. Bagulho endoidou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal foi te conhecer. Desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. E a paradinha! Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso, quando só você chamava o me rouba pela cor. Príncipe Negro. Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance a dois. Eu já quero agradecer a toda a galera do Som Liberal. Meu parceiro DJ Félix no comando aí do Som Liberal. O nosso arrasador aqui já vai de Macarena. Meu parceiro Paulo Cunha. Fala, Paulo Cunha. Vou cantar o brega com as aparelhagens. Agora vou dançar o brega com as aparelhagens. Agora vou cantar o brega com as aparelhagens. Agora vou dançar o brega com as aparelhagens. É muito bom, tupinambai pop som, animando o pulmão, tocando esse bregão. O rubi toca, agitando no bar. Itamaraty, essa galera é bala. O rubro negro jota sem bala. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Jota, Jackson, Trovão Azul e o Nova. Os amigos aí dos signos. Aqui se Margarina abraçando o rebelde do Edício de Elson. Aqui do Retro. Agora vou ligar o rádio, vou ouvir o brega. Agora vou ligar o rádio, vou dançar. Fala, Jardim! Agora vou ligar o rádio, vou ouvir o brega. Agora vou ligar o rádio, vou dançar o brega. com muito tchan, sintoniza Raulan. Com muito astral, mudo pra liberal. Com muito love, vou pra 99. Mar Azuara, toca brega legal. Na rádio Clube, vou curtir esse brega. Itacaiunas, acompanha legal. A rádio Pelo, brega, floresta, com muita emoção. Só tô na televisão. Agora eu canto na tela e você dança o brega. Agora você dança o brega e eu canto na tela. Agora eu canto na tela e você dança o brega. Agora você dança o brega e eu canto na tela. No ar, mais um campeão de audiência. A partir de agora você vai dançar! Príncipe Negro! Bora dançar, Margarina! Bora que o Retrô chegou no Paulo Cunha! Hoje eu tô no rádio pra dizer o quanto eu sinto bom amor. Bruxa, amigo Lopes, Fangadão. Tem a gente, Lopes. Ainda estou sentindo aquele gosto do teu beijo. Quando lambuzou a minha boca de batom. Sintoniza a rádio agora. Príncipe Negro. É pra todo mundo ouvir a minha voz. Por favor. Por favor, não vá embora. Ligue o rádio pra curtir meu som. Aí, rebelde! Radialista, amigo, você vai ser o meu interlocutor. Radialista, amigo, fala pra ela que estou louco de amor. Uma viagem no tempo. Olha o papuzinho. Ele é papudinho e adora beber. Em qualquer lugar vai até amanhecer. Lá vai eu. No forró do Celso, no Calamaçu, Oleola e Palmeiraço, e no Mormaço fica de bebum. Sai do meu tempo aí, ó. No Bar São Jorge. Ainda caí no São Jorge. No Lapa Boteiro. No Palácio dos Bares. Chega sem dinheiro. Yeah. E na segunda-feira diz que é pra comemorar. No Pagode do Pompilho. Bebe e não quer pagar. Ah, assim, Solan! Papo de amador. Meu amigo Solange, Margarida. Já aqui na frente do Retrô, hein? Tem mais é que se manda. Fica a se habilitar pra não dar bobeira. Papo de amador. Que não tem carteira. Tem mais é que se mancar. Que falar com o ditão pra não dar bobeira. Se bebe pra esquecer. Pague antes de beber. Se bebe pra esquecer. Pague antes de beber. A onda agora é retrô. Você pediu e ele chegou. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. Meu bem, meu bem, quando eu acordei foi na alegria. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para mim. Essa vida é tua. rebelde, mas pólvora. Príncipe Negro! Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Príncipe Negro! Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Mas pólvora! Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Sou traficante. Sou traficante do amor. Se liga e vem pra cá, o brega vem dançar. Se você quer curtir, a festa é aqui. Se você quer dançar, o som vai agitar. Venha pra cá, meu bem, com seu corpo remexendo. Não chega aqui, meu nego, e faz o seu chamego. Vamos se divertir, hoje eu quero é curtir. Se liga e vem pra cá, prega, vem dançar. Se você quer curtir, a festa é aqui. Se você quer dançar, o som vai agitar. Venha pra cá, meu filho, seu corpo remexer. Bora, joia! Chega aqui, meu negro, e faz o saco de tudo! Se divertir, hoje eu quero é curtir. Dançando brega pop, curtindo nosso som. Eu vou te dar um toque, se liga nesse som. Dançando brega pop, curtindo nosso som. Eu vou te dar um toque, se liga nesse som. Você que gosta de beber, ó. Você que gosta muito de beber. Fim de semana é um barato, pode crer. A barata é assim, ó. Serve pra matar, tipo Skol, mas você tenha cuidado. Bora, neguinho, beijoqueiro! O Rupinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado. No final, tu sai roubado. Ela te chama de céu. Levou! Ela leva teu anel. Ela te chama de pão. Ela leva teu cordão. Ela te chama de amor. Vai sentir é muita dor. Ela te chama de meu bem. E aí, Eduardo? E leva tudo que tu tens. Leva mais! Ela leva tua carteira. Égua, e leva até tua pulseira. O Rupinol é perigoso, tu não levantas da cadeira. O serviço está pronto. E aí, Joel? Estás todo depenado, tudo otário. Tudo depenado. Aí lhe tocam se sapato levaram. O Rupinol é muito ingrato, porque antes de tudo isso, pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Thank you. Pressão total! Já já chega de Júcio Gelson! E tu sabe que é mais pressão no retro! Príncipe Negro. Brega também é caldrão, é caldrão, é caldrão. Brega também é caldrão, é caldrão. Olha aí, Gelson, que tá na área, meu parceiro Betinho. O churrasqueiro do Casquinha. É caldrão, é caldrão. Olha, Betinho, não liberou nem o churrasquinho pro rebelde. É caldrão, é caldrão, é caldrão. Vaqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo por aqui. Os primos! DJ Darlando, Búfalo do Marajó. O parceiro Breno da Benagência, o Neto. O Babá. E a Dani na área. Estão no Edro! Prega também é caldrão. É caldrão, é caldrão. Vem vaqueiro, vem peão, vem menino, vem dançar. Este brega, brega caldrão do estado do Pará. Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar. Prega também é caldrão. É caldrão, é caldrão. Prega também é caldrão. É caldrão, é caldrão. Você dá um passo aqui, dá mais dois passos pra lá. Gira e rode o corpo dela, faça a mina flutuar. Se entregue nessa dança, prega caldrão do Pará. Prega também é caldrão, é caldrão. Vai pra cima, é rebelde. Prega também é caldrão, é caldrão, é caldrão. Eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico. Não foram me buscar lá na beira do Arapari, tô sabendo. Eu fico louca também. Mas aqui em Barcarena não tem dessa não, meu irmão. Vem, aqui eu tenho bicicleta, meu irmão, vim de bicicleta. Não faz. Só na manhã pedalando, olha. Comigo não. Dizendo um dia eu chego lá no Paulo Cunha. Meu amor, vem pra mim. Pode repartir. Vai, bigode! Vem comigo. Dance e me lance nesse swing. Vou contigo. Não. Meu amigo bigode da Fox e Turismo. Meu amor. O homem que me deixa na mão. Pode repartir. Mexe esse corpo. Vem comigo. Dance e me lance nesse swing. Vou contigo. Bora. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. E toda a galera do Taca do Marquês aqui de Margarida. Vem, vamos embora. Vem, Chibó. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Thank you.